tempo passado que eu jogava capoeira. Os mais velhos assim chamavam: este menino é um capitão de areia. Ei, doutor, o senhor me ensina a ler. Ei, doutor, eu lhe ensino a jogar capoeira, toca birimbau e a gogô. Ei, doutor, o senhor me ensina a ler. Ei, doutor, eu lhe ensino a jogar capoeira, toca birimbau e a gogô. Alta sociedade que não liga para a gente, quando um de nós toma morto, nos enterra como indigente. Eu, menino de rua, não tenho casa pra morar. Moro aqui, ali, acolá, a marquise da avenida é o nosso lar. Ei, doutor, o senhor me ensina a ler. Ei, doutor, eu lhe ensino a jogar capoeira, toca birimbau e gogô. Ei, doutor, o senhor me ensina a ler. Ei, doutor, eu lhe ensino a jogar capoeira, toca birimbau e gogô. Pivete é trombadinha, é um menino de rua, é criança abandonada, é um menino de rua. De uma coisa eu tenho certeza, um nome eu tenho que ter, mas se eu não sei meu nome, é porque eu não aprendi a ler. Ei, doutor, o senhor me ensina a ler. Ei, doutor, eu lhe ensino a jogar capoeira, toca birimbau e a gogô. Ei, doutor, o senhor me ensina a ler. Eu lhe ensino a jogar capoeira, toca birimbau e gogô.